É hora de bater aquele papo. É hora de entrevista aqui no Fronte. Fronte Transamérica até meio-dia, recebendo neste sábado de carnaval aqui na Terra das Cataratas a visita de um representante do turismo aqui da nossa cidade. Ele é presidente do Conselho Municipal de Turismo, Contur, o órgão representativo das entidades do turismo aqui na nossa cidade. Recebo o Licério Santos aqui no estúdio. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes do Fronte. É um prazer estar aqui na Transamérica, falando um pouquinho sobre o nosso turismo, que hoje nós estamos num dia especial aí, né? Carnaval lotado, toda a cidade lotada. Há 2 meses atrás a gente tinha uma preocupação, considerando aí o cenário nacional. E mais uma vez se confirma aí a potencialidade de Foz do Iguaçu e o resultado do que vem sendo feito para nós termos a nossa cidade lotada e mantendo a economia da cidade estável, que é o nosso propósito. Eu até acompanhava aquele levantamento, né, que o Sindicato de Hotéis divulga periodicamente com relação à ocupação hoteleira, e a previsão para este feriado era de 75% de ocupação. É uma ocupação que, claro, poderia ser mais alta, mas, por outro lado, anima também, principalmente porque temos aí muitos brasileiros e também os argentinos voltando aqui para Foz do Iguaçu neste começo aí de 2016. Esse é o fator diferencial, que com a mudança da política argentina, você vê o quanto a política influencia no turismo. A questão do dinheiro, né? Para conseguir dinheiro para viajar para o exterior, taxa de câmbio, isso aí estava matando o turismo externo na Argentina, né? E você acredita que o Brasil está copiando a ideia? Nós estamos com esse problema no Brasil, amigo. É aquela história, né? Brasileiros, argentinos, paraguaios, nós somos unidos por uma questão, a mediocridade das nossas autoridades, né? Olha... Espero que não seja reflexo da sociedade, né? Porque eu acredito que nós somos melhores que isso, né? Não, sem dúvida, não, ninguém tem dúvida disso, né? E falando aí dessa situação nacional, não estamos falando de Foz do Iguaçu, falando da situação nacional, o turismo brasileiro está numa crise assim, sem precedentes. Quebraram muitas operadoras, muitas agências por conta da alta do dólar, mas especialmente por uma situação de um imposto que o governo implantou na ordem de 33%. Você veja que é um terço dos valores que são mandados para o exterior para pagamento dos fornecedores, pagamento dos hotéis, quando se compra pacotes e passeios fora do Brasil, agora está sendo taxado em 33%. Então, se já estava difícil para as agências e para as operadoras operar com esse problema do dólar, que matou o turismo de outgoing, o turismo que sai do Brasil, exportativo, agora você imagina ainda na hora do empresário, do operador ter que pagar o pacote que ele adquiriu para vender aqui no Brasil, na hora de vender um Israel, de vender qualquer outro destino, ele ainda ter um imposto retido aqui de 33% sobre aquilo que ele tem que pagar lá no exterior. Então isso aí foi assim a pá de cal em cima do turismo brasileiro. As entidades nacionais estão trabalhando pesado para tentar reverter isso, mas você sabe que uma vez implantado, até você reverter tem um tempo, e esse tempo está custando muito caro. Milhares de desempregados, uma crise, como eu falei, sem precedentes. Felizmente, Foz do Iguaçu está no outro rumo. O nosso vento é outro. E dá para fazer aqui uma conta bem simplista, até porque não temos calculador aqui, mas de cabeça dá para fazer. Por exemplo, um gasto aí que custaria para o turista, né, que vai viajar para o exterior, algo em torno de R$1.000. Só o fato do dólar ter subido de 3 para 4 reais, isso já deu um impacto bastante grande, né, no custo final, naquilo que ele pagaria para fazer este mesmo passeio. Além disso, entra aí essa questão de uma alíquota que as agências são obrigadas a pagar. Isso afeta diretamente as empresas e gera uma situação complicada, porque, por um lado, a agência tem que pagar, mas o turista, se ele fizer sem agência, não precisará pagar. Ou seja, é realmente o que você colocou aí, uma questão de pá de cal mesmo no setor emissivo para o estrangeiro aqui no Brasil? Não, mas tem mais um fator. Agora você imagina aquele operador que já tinha comprado, feito a sua venda sem embutir no valor esses 33%, e agora quando foi pagar esses pacotes lá no exterior, teve esse 33% de adicional. Prejuízo na certa. Prejuízo na certa. Né? Aí, por outro lado, o turista que entra na internet e compra direto por qualquer sistema de venda online, ele não paga isso, ele compra 33% mais barato. Aí, como você mesmo calculou, que não precisa aí nem de calculadora, para perceber que essa conta não fecha e que o turismo está realmente com um sério problema que precisa ser resolvido urgentemente a nível nacional. Pois é, e as entidades nacionais de turismo estão realmente pressionando por essa questão. Eu espero que consigamos chegar aí a uma solução, até porque disso depende também uma série de empregos em território brasileiro. Aqui em Foz do Iguaçu, você citou a questão do movimento, né, de turistas brasileiros, aqui que estamos até numa situação, um panorama até diferente de outros destinos aqui no Brasil. Nós não temos um carnaval forte, não temos tradição de carnaval, mas o feriado de carnaval é um feriado, pode ser até considerado tradicional para o turismo aqui de Foz do Iguaçu. Muita gente de cidades até carnavalescas como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, vem aqui para a nossa cidade? Eu não vou contrariar você, mas na verdade nós temos tradição de carnaval sim. Não para vender daquele turista, brasileiro, né? Que não quer o carnaval e que é um destino poderoso como é o destino de Foz do Iguaçu, que tem aí resorts maravilhosos para as famílias poder ficar num deleite, num descanso, num relaxamento nesse período de carnaval, fugindo dos grandes centros. E também os atrativos que nós temos. Então, somado aos grandes resorts, os grandes hotéis que nós temos em Foz do Iguaçu, nós somos quase que imbatíveis em qualidade e quantidade de atrativos. E isso tem feito de Foz do Iguaçu um destino muito especial para o período de carnaval, para o período de Páscoa, para o período de Ano Novo. E a gente fica feliz quando a gente erra as estatísticas para menos, né? Como há um mês atrás estava se pensando em torno de 75% de ocupação e na hora H superou isso aí e a cidade está praticamente 100% lotada, né? Isso vejo que não favorece aí, a gente sempre fala do hoteleiro, mas não favorece só o hoteleiro. Se você for nos restaurantes, se você for andar de táxi, ver a quantidade de táxi que está rodando na cidade, as agências de turismo receptivo, enfim, todo o comércio da cidade acaba sendo incrementado por essa geração de renda que o turismo traz. E aquela história, né? Até agora quem for almoçar aí meio-dia aqui na cidade de Foz do Iguaçu encontrará certamente os restaurantes mais movimentados, porque temos aí uma grande procura neste primeiro dia aí do feriado prolongado de carnaval. Agora vamos tocar num assunto chamado até acessibilidade, que eu sei que é algo que vocês discutem ali no Contour. Acessibilidade, que eu digo assim, é a questão de acessos a Foz do Iguaçu, né? Você citou a questão da malha aérea. Nós sabemos que a malha aérea, infelizmente, não tem aí, digamos, os preços mais competitivos para o consumidor aqui para a cidade de Foz. E temos também a rodovia BR-277, que nesses períodos de feriados acaba ficando bastante movimentada. Isso acaba sendo até um gargalo aqui para Foz do Iguaçu. Nós poderíamos estar recebendo mais gente aqui na cidade se tivéssemos vias de acesso mais compatíveis com todo esse fluxo que pretende vir aqui para a nossa cidade durante estes períodos de férias e feriados? Especialmente essa demanda reprimida do nosso aeroporto com poucos voos. A gente vem trabalhando nisso, melhoramos, mas não é o suficiente. Temos que continuar trabalhando para trazer novos voos. Se você perceber aí, quando tem essas super promoções das companhias aéreas de final de semana, você acha Brasil inteiro, menos Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu nunca entra no hall de ofertas. E isso atrapalha, de fato, aquele que vai escolher o destino para tirar suas férias, e quando ele vê um preço de aéreo, ele acaba optando por outro destino. E isso é natural, isso é matemática. Já o acesso por rodovia, como você bem citou, especialmente nesse trecho aí de Guarapuava para cá, que ele é um trecho mais intenso, e de Cascavel, e agora nesse período que está em obras ali um pouco para frente de Matelândia, é um local de alto risco. Nós temos que entender que o turista que está descendo para cá, ele não conhece a nossa rodovia, ele não conhece as estradas. Então, com certeza, isso também é um fator de dificuldade para o turista. E somado a isso, nós somos rota dos argentinos. Então, aquele argentino que subiu para ir para o litoral, para ir para as praias, na hora de voltar, que tem que utilizar a 277, nós também acabamos enfrentando esse problema, e que não é um problema muito simples, é um problema muito sério. E esse é um ponto bastante interessante que você cita mesmo, porque muitas vezes a gente esquece, né, que a nossa rodovia aqui, a BR-277, é a rota de passagem para os argentinos dessa região aqui do Nordeste, do Norte da Argentina, em direção ao litoral brasileiro. E também muitos paraguaios, né, seguem em direção ao litoral, principalmente Santa Catarina, através aqui do território do Paraná. Falando aí de uma questão relacionada ao turismo aqui da fronteira, eu até acompanhei no Noticiário Nacional, acredito que vocês já devem ter discutido isso lá no Contour, essa questão da implantação de cassinos no Brasil. Existe a possibilidade de que o Paraná tenha um cassino. Isso já foi debatido aqui nas autoridades de Foz do Iguaçu, já há uma discussão prévia sobre esse assunto, porque aqui na fronteira nós já temos cassinos, né? No Paraguai e na Argentina. Como é que vocês analisam até isso aí? A gente já vem debatendo isso há algum tempo, desde que a gente percebeu que estava entrando em pauta essa lei, a gente já começou a fazer algumas movimentações, especialmente no âmbito político. E Foz do Iguaçu, ele sai na frente novamente. Pelo que nós temos de informação dessa nova lei, o Paraná terá direito a 3 cassinos. E um cassino a cada 150 mil habitantes por cidade. Foz do Iguaçu, tecnicamente, teria direito a 1 cassino. Isso é uma das situações. A gente tem que gestionar para tentar trazer pelo menos mais um cassino para Foz do Iguaçu. O bom disso é que são grandes empreendimentos. Para você ter uma ideia, o que diz a lei é que a área de cassino dentro de todo o empreendimento é que tem que equivaler a 10% do empreendimento. Então não vai ser barracão para sala de jogos. É um hotel. Você veja que complexo. Tem que ser um complexo onde 10% será destinado para cassino. Terá que ter muitos apartamentos, centros de eventos, enfim, de fato, um grande complexo. E para quem pensa, e para até em algumas conversas a gente ouve que Foz do Iguaçu perde aquela exclusividade de ter os jogos, como nós temos hoje para Paraguai e Argentina, na verdade nós vamos ser um polo de jogos, porque nós passaremos a ter, além de termos Paraguai e Argentina, passaremos a ter aqui em Foz do Iguaçu também. Então, o nosso poder de atração vai ser muito maior se compararmos com as outras cidades. O amante do jogo, aquela pessoa que gosta, e tem muito, viu? É um grande mercado, é um grande filão de mercado, quem gosta de cassino e que vai para Vegas e vai para qualquer outro lugar, para Punta del Este e outros locais onde tem cassinos, seguramente nós passaremos a ser rota também desse turista, e é um turista com grande poder econômico e que sempre fica em grandes hotéis e deixa um bom recurso na cidade. Estou conversando aqui na Transamérica com o Licério Santos, ele que é presidente do Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR. E a minha pergunta agora é com relação à fronteira com a Argentina. Como é que vocês estão acompanhando esses movimentos no sentido de desburocratizar a passagem pela fronteira, até com esse cartão de identidade fronteiriça que novamente voltou à pauta agora entre Brasil e Argentina? Aí são dois fatores. Nós estivemos em Buenos Aires falando com o diretor nacional de migrações lá da Argentina, que é novo com essa mudança de governo, e nós tivemos um sucesso parcial na questão do corredor turístico, aquele corredor que é exclusivo para turismo e táxis, né? Você veja que existe uma taxa que é cobrada ali e nós não aceitamos, não faz sentido, é uma taxa que o turismo tem que pagar para utilizar aquele corredor especial, isso não faz sentido. A gente teve uma vitória cobrada dos carros de turismo, né? Turismo e táxis. A gente teve uma vitória parcial que os carros de táxis, remisses e os carros pequenos, os sedãs do turismo, não pagarão mais. Mas, por outro lado, se manteve a taxa das vans, micro-ônibus e ônibus. Né? E, obviamente, a gente rechaça isso e continuaremos em negociação com o nosso país irmão aí para tentar tirar de vez essa taxa que é cobrada, penalizando o turismo, na verdade. Né? Nós estamos levando divisas lá para a Argentina e somos penalizados por isso. E a gente é um plantão permanente, sempre tem que estar de plantão aqui na fronteira para atender essas demandas que surgem aí. Já a questão da carteira de fronteiriço é o inverso, é muito positivo. No ano passado, nós tivemos assim, boas rodadas de reuniões, onde a Argentina já tinha regulamentada na sua legislação essa carteira vicinal transferiça, né? E no Brasil ainda não estava regulamentado. E agora, no final do ano, a Polícia Federal regulamentou, nós já tivemos uma conversa prévia com o delegado-chefe da Polícia Federal e passa a ser aí, para os próximos meses, um assunto para se debater. Mas o importante é que a gente faça uma conscientização da população local, que na medida que se possa tirar essa carteira vicinal, tanto na Polícia Federal ou imigrações na Argentina, o munícipe, o pessoal da região que mora aqui na região, ele não vai mais precisar demorar, ficar apresentando a identidade. Então, o interesse e a proposta é de que se tenha uma migração de no máximo 10 segundos por pessoa, porque será por leitura eletrônica, leitura ótica, Então vai facilitar grandemente aquela situação da fila aí na aduana argentina, né? Então, por enquanto, enquanto nós não temos aí o alargamento das fronteiras, o afastamento, do sonhado afastamento das fronteiras. Que seria o ideal, né? Que não seria mais ideal, a aduana ali na cabeceira, mas mais para dentro, né? Pois é, pelo menos paliativamente a gente está achando mais uma alternativa aí de dar um pouco mais de agilidade no trâmite burocrático que tem, especialmente na aduana da Argentina. Porque do lado paraguaio e brasileiro não existe essa burocracia. Mas a gente respeita e entende as normas daquele país e o que a gente tem que buscar é alternativa para dar mais velocidade. Licério, além desse cargo que você ocupa no CONTUR, o Conselho Municipal de Turismo, você está assumindo também outras responsabilidades como dirigente aqui na cidade de Foz, inclusive no Instituto Polo Iguaçu? Isso já é uma ação um pouco diferente. Você veja que o Instituto Polo Iguaçu é uma entidade que está aí na fronteira desde 96, com uma finalidade muito nobre, que é uma das finalidades, que é a formação de mão de obra, especialmente na área de turismo e hospedagem, né? E, então é uma contribuição que a gente passa a dar aí nesses próximos 2 anos para a comunidade de Foz do Iguaçu, e está ajudando a coordenar essa entidade tão positiva que traz tantos benefícios para a nossa comunidade. E esse ano tem uma coisa muito bacana, viu? Nós estamos chegando a 1.000 jovens que fizeram o curso do Trilha Jovem e hoje estão espalhados em Foz do Iguaçu, Brasil e até internacionalmente, onde tiveram, vamos dizer assim, o seu pontapé inicial para a entrada no mercado de trabalho através do Instituto Polo Iguaçu, com o curso do Trilha Jovem. Mas o Polo Iguaçu tem muito mais do que isso, sabe? São várias atividades aí e a gente espera que nesse período de trabalho, pelo menos é o nosso planejamento, é fortalecer ainda mais essa entidade, buscar mais recurso para que a gente possa inserir uma quantidade maior de jovens com qualidade no mercado de trabalho. Essa é a proposta. E também continua a sua atuação junto ao Sindetur, o Sindicato das Empresas de Turismo aqui na cidade de Foz? Sim, a gente já passou em outra oportunidade pelo Sunditur e assumimos aí em 1º de janeiro, continuando um trabalho fantástico que o Paulo De Angeli fez no Sunditur nos últimos 3 anos. E aí já é mais uma questão de representatividade legal do segmento de agências de viagens e turismo da cidade. Logicamente estando atento a todos os problemas municipais, de fronteira, mas especialmente na tratativa da relação com o empregado e empresário da nossa cidade, mantendo equilibrado esse segmento aí que é muito importante para Foz do Iguaçu. Segmento bastante importante, turismo aqui na nossa cidade, né? Não tem como falar da economia de Foz do Iguaçu, falar de bom ou mau momento de Foz do Iguaçu, sem citar a questão do turismo, que é realmente aí uma das molas, né, que move o desenvolvimento da nossa cidade. Licério, muito obrigado por essa participação aqui na Transamérica. Eu sei que um período como esse, né, de feriado prolongado, acaba sendo aí bastante movimentado para quem trabalha no turismo. Então, agradeço aqui a sua gentileza de participar nesta manhã aqui no Front Transamérica. Nós que agradecemos esse programa aí que tem mostrado as coisas da cidade e a gente fica feliz que especialmente vocês sempre estão abrindo um espaço para o turismo e é muito importante a gente falar desse setor tão, como você disse, tão importante para Foz do Iguaçu e que é realmente a nossa mola propulsora da economia da cidade praticamente em todos os âmbitos.